Para iludir minha desgraça, estudo. Intimamente sei que não me iludo. Para onde vou, o mundo inteiro o nota. Nos meus olhares fúnebres, carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente de um chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho e a mim pergunto na vertigem: quem sou? Para onde vou? Qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Transtornou-se em flor de Cambuci, tingida de anis, marijuana, quiazimbra, as malvinas das iguanas, oh, o arco-íris virou que surpreendo-me sozinho numa cova. Então meu desvario se renova. Como que, abrindo todos os jazigos, a morte em trajos pretos e amarelos levanta contra mim grandes cutelos e as baionetas dos dragões antigos. Se quis luceliçar junto ao seringal do chapuri, onde disse um pato ao tucupi foi graduado, cisne do Itamaraty. O peixe doce virou cachimbo. As lendas são assim, pra relembrar o que não aconteceu. Ao terminar este sentido poema, onde vazei a minha dor suprema, tenho os olhos em lágrimas imersos. Rola-me na cabeça o cérebro oco. Porventura, meu Deus, estarei louco daqui por diante. não farei mais versos.